Hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Juliano Vilas Boas, professor de dermatologia na faculdade IPMED. Nós vamos destacar com ele os riscos dos alisantes de cabelo. São vários produtos usados, né? Por uma questão de preço, infelizmente, e essa polêmica há tempos já chegou à mídia. O Formol continua sendo utilizado. Doutor Juliano, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Prazer, bom dia, Estevão. Um prazer estar falando com você e com os ouvintes da CBN. É bom lembrar que a Anvisa deu aval para o uso do Formol na concentração de apenas 0,2%. Mas por algum tempo, a dose aplicada nos salões de beleza chegava a níveis muito altos, se aproximando até de 50 vezes mais do que o recomendável, do que o permitido. A gente cai naquela coisa da fiscalização precária, né, doutor Juliano? É mais ou menos o que acontece, né, Estevão? A Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi bem clara na resolução de 2009, né? E proibiu a aplicação do Formol como função alisante nos produtos de cabelo usados no salão, né? Essa concentração que a gente está falando de 0,2% foi permitida, na verdade, para aquela função do Formol como conservante. Doutor Juliano, nós vamos tentar melhorar, porque o som está muito ruim. Nós vamos tentar... Uhum. Melhorar a comunicação para que a mensagem não chegue de forma truncada para o nosso ouvinte. Então, a Maria Ronda vai conversar com o senhor para ver se a gente melhora essa comunicação. A gente continua acompanhando a chama olímpica, né? Continua sendo passada de tocha em tocha, né? Dentro do roteiro previamente estabelecido, deixando neste momento a esplanada dos ministérios e contornando a Praça dos Três Poderes. Serão 105 quilômetros percorridos pela chama olímpica aqui em Brasília. A Secretaria de Saúde decidiu encerrar atividades de tendas de atenção à dengue e usuários temem ficar sem atendimento. Pacientes terão de recorrer ao pronto-socorro dos hospitais e à ameaça de sobrecarga. Em Braslândia, tempo de espera é de 8 horas. Gabriela Júlia. Com mais de 12 mil casos de dengue confirmados neste ano, a Secretaria de Saúde decidiu fechar as duas unidades de atenção à dengue instaladas em São Sebastião e Braslândia. As tendas foram montadas justamente para acelerar o atendimento e desafogar os prontos-socorros que já têm uma longa fila de espera. O serviço foi suspenso no sábado e domingo e durante a semana vai funcionar apenas até o dia 13 de maio. De fevereiro até a semana passada, a unidade em Braslândia atendeu 10 mil pacientes. Do total, 1.956 casos foram confirmados pelos testes rápidos. Quanto a São Sebastião, foram 10.450 mil pessoas acolhidas e houve 951 testes positivos da doença. Agora, quem precisar de atendimento vai ter que buscar as emergências dos hospitais ou UPAs. Segundo uma das líderes comunitárias de Braslândia, Marília Moraes, a média de espera nas filas da tenda era de 40 minutos. Já no hospital da região, chega a 8 horas. Ela conta que, além da comunidade, chegam pacientes de Águas Lindas, Padre Bernardo, Paranoá. Para Marília Moraes, a medida só trará prejuízos. Tem muitos casos, né? Voltou a chover, tem uma semana que está chovendo aqui. Então, isso acaba que prolifera, né, o calor e tudo, como você bem sabe. Então, assim, eu não acho que é uma coisa que precisa ser tirada agora, né? Porque agora que está começando a se estabilizar, não se estabilizou ainda. Isso para a população é uma perda, porque acaba prejudicando outros atendimentos e a demora que é de 8 a 10 horas vai ser umas 15 horas, um dia inteiro no hospital. Para o diretor de Vigilância Ambiental, Divino Valério Martins, as tendas eram uma medida de emergência e cumpriram o papel delas, mas a epidemia já está acabando. Mas não justifica a gente manter uma estrutura daquele tamanho, considerando que a maioria dos diagnósticos agora estão dando tudo negativo. As pessoas às vezes procuram a tenda com o objetivo de ser atendida rapidamente, por não querer ir no hospital. Não que o problema dela seja necessariamente uma questão de dengue, não é dengue. Por isso que a cada 100 pessoas que entram lá nas tendas, a média de 12, 15, que estava dando positivo, que agora vai cair mais ainda. Segundo a Secretaria de Saúde, as ações de inspeção em casas, aplicação de larvicidas e fumacê continuam sendo utilizados no combate à dengue. Regem Gabriela Júlia. 10h48, melhoramos a comunicação com o Dr. Juliano Vilas Boas. Ele é professor na área de dermatologia da Faculdade de IPMED. Estamos destacando aí os riscos dos alisantes de cabelo. É, a comunicação foi interrompida no momento no qual ele estava destacando justamente uma portaria da Anvisa que trouxe regras para a utilização do formol. É isso, né, doutor Juliano? Exatamente. Em 2009, né? É isso. A gente estava falando da resolução da Anvisa de junho de 2009, que quando houve a proibição do acréscimo do formol, né, popularmente conhecido como formol, mas o nome dele é o formaldeído, né? Então o acréscimo dele é o produto como função para alisar cabelos, né? Então, na verdade, o formol ele já está adicionado a esses produtos com a função de conservante. Então, o que na verdade a resolução da Anvisa proibiu é o acréscimo desse produto, do formol, aos produtos prontos com a função de alisamento dos cabelos. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Então, essa concentração de 0,2% que é permitida tem justamente o papel de conservar o produto. Acima disso, aí já tem outra função, é alisar mesmo. Exatamente. Então, até essa concentração que a gente citou de 0,2% seria como função para conservar o produto. Tá. Então, o que ficou proibido pela resolução da Anvisa é o acréscimo de formol nesses produtos com a função de alisamento. Eu sempre destaco aqui, doutor Juliano, é claro que a gente não pode cobrar, até pela falta de educação, uma base educacional, uma base familiar, um nível de discernimento que, obviamente, algumas pessoas têm. E esse nível de discernimento deve ir ao encontro da própria autopreservação. Se a pessoa não zela pelo próprio corpo, e dirá as outras pessoas, né? Então, esse nível de discernimento, ele tem que primeiro zelar pelo próprio organismo. O que a concentração de formol pode fazer com o organismo de uma pessoa, de uma mulher que abusa? Então, na verdade, Seva, a gente tem duas pessoas sofrendo dentro de um salão com esse excesso de formol, esse produto químico nos tratamentos. Quem que vai sofrer com esse produto? O cliente, que é quem está sofrendo o tratamento, quem está sofrendo a agressão direta com o contato com aquela substância. Aquilo é muito irritante para a pele. Então, aquilo pode causar queimadura, alergia, irritação, coceira, vermelhidão. Então, um quadro mesmo de reação alérgica para quem está fazendo o tratamento. Mas a gente tem que lembrar também no cabeleireiro, aquele que está aplicando o produto, que esse está tendo contato com o produto também. Está respirando o produto, está ali, pode estar predisposto a ter irritação nos olhos, nas mãos. E tem que estar pensando também, tem que estar lembrando que ele está respirando aquele produto o tempo todo. Então, aquilo ali também vai causar irritação nas vias aéreas, nariz, garganta, chegando até o pulmão. Então, os dois estão sujeitos a ter complicações com o uso desse produto químico. É claro que, obviamente, tem outros produtos que cumprem esse papel, doutor Juliano? Tem. Na verdade, existe uma liberação da Anvisa para outros produtos que substituem o formol nessa função de alisar o cabelo. O que acontece é que o formol, na concentração que eles usam, tem um resultado mais rápido, mais satisfatório. Como a gente está falando agora que as pessoas, na verdade, são leigas, elas não têm, às vezes, total conhecimento dos efeitos que pode ter o produto, esse formol, então elas optam pelo formol. Então, esclarecer a população, na verdade, é muito importante para elas saberem os riscos que elas estão correndo. Porque, na verdade, existem outros produtos que substituem o formol liberado pela Anvisa. Claro. E essa busca do resultado prático, resultado mágico, mágicas não existem. Então, é bom frisar que essa concentração mais alta de formol é porque ele é mais eficiente. Mas é eficiente para a sua saúde? Não pode trazer danos à sua saúde, à saúde de quem está aplicando, geralmente está num salão pequeno, pouco ventilado, enfim, envolve a saúde de todo mundo que está ali dentro daquele ambiente. Isso tem a ver também, muitas vezes, com a autoestima, né? Com a não aceitação, né? Com estereótipos que a sociedade estabelece e que muita gente acha que tem que se seguir, né? Que esses estereótipos têm que ser seguidos, estereótipos de beleza. Então vai muito em relação ao estado psicológico da pessoa, ela estar bem consigo mesma, né? Então, Estevam, mas é engraçado, né, que a sociedade impõe, né, um padrão de beleza e as pessoas se sentem na necessidade de seguir esses padrões, não é mesmo? Com certeza. Então isso daí vai empurrando as pessoas, às vezes, por essa busca incessante de querer mudar, de querer estar dentro do padrão, de querer agradar e estar igual a todos, né? Então é uma questão até de aceitação, não é mesmo? De aceitação, de autoestima elevada mesmo. É, e aí com isso você está estimulando os salões a continuarem o uso desses produtos com formol, adicionando formol nesses produtos para alisar, porque na verdade o próprio cliente está procurando por isso, né? Você vê que o cliente... Eu vou te dar até um exemplo, Estevam. Já aconteceu no meu consultório de uma paciente me pedir um pouquinho de formol. Falou comigo, falou, doutor Juliano, o senhor não consegue um pouquinho de formol no hospital que o senhor trabalha para mim, não? Está vendo como é que acontece a situação? Fiscalização, gente, nós não temos, o Estado não tem o braço fiscalizatório eficiente e eficaz por falta de gente mesmo. Né? É. Então, os grandes fiscais, pelo menos na minha concepção, devem ser os próprios clientes, né? Cientes, então, tendo a informação necessária sobre os riscos da aplicação desse produto. Uhum. Mas a gente tem uma pesquisa recente aí que reprovou mais de 50% dos produtos analisados pelo Instituto Adolfo Lutz, que trabalha para a Secretaria Estadual de São Paulo de Saúde, né? Então, o que a gente deveria ver, na verdade, é um combate a esses produtos. O que, que a gente vê de prática do resultado dessa pesquisa, então? Será que essas marcas que foram reprovadas foram retiradas do mercado? Então, a gente precisa de uma ação, precisa de um trabalho, de uma fiscalização em cima disso, não é mesmo? Aqui, ó, esse estudo destacado pelo Dr. Juliano, temos mais detalhes, né? Uma inspeção realizada pelo Instituto Adolfo Lutz constatou que 52,63% dos alisantes de cabelos utilizados na capital paulista têm concentração de reagentes químicos acima da legislação sanitária, o que pode provocar queimaduras, queda de cabelo, intoxicação e até câncer, né? Foram analisadas 38 amostras de produtos colhidas no comércio e nos salões de cabeleireiros. Isso é preocupante, viu, doutor Juliano? Preocupante demais, não é mesmo? E com isso, o que, é que a gente vê? A gente vê multiplicar nos consultórios dos dermatologistas os casos de alergia, irritação. Mas eu tenho paciente, por exemplo, que já foi parar no hospital, precisou ficar em observação, internação de 24, 48 horas, até passar os efeitos. A gente tem que usar antialérgicos fortes, corticoide, para reverter o quadro. E olha que a sociedade, num espaço aí de 20, 30 anos, ela criou um nível de consciência muito maior, faz parte da própria evolução. Eu me refiro a um período no qual, né, as pessoas ficavam quarando no sol horas e horas e passavam qualquer tipo de produto na pele, não tinha os raitos de sol da vida? É verdade, mas olha como que o esclarecimento ajuda. É. Hoje é muito raro você ver uma pessoa que faz, que tem essa prática. É. Porque as campanhas foram conscientizando as pessoas, né? Do risco de ficar expondo ao sol, de passar produtos de bronzeamento, não é? Então a campanha vai conscientizando. E é isso que a gente precisa fazer, conscientizar as pessoas também, as mulheres também, a respeito do risco desse formol aplicado como alisante. Eu nem sei se tem mais bronzeadores, eu acho que hoje são mais os protetores, né? Sim, é. Bronzeador como aquelas câmeras que existiam antigamente, né? As pessoas faziam bronzeamento artificial dentro de câmeras, né? Isso é há poucos anos atrás, né? Também proibido, né? Pelo aumento no risco de câncer de pele, né? Com certeza. Então, acho que foram ótimas as dicas aí e os alertas feitos pelo Dr. Juliano Vilas Boas, dermatologista, ensina inclusive na Faculdade de PEMET sobre os riscos de alguns alisantes de cabelo. Tem que se informar. O cabelo é seu, a cabeça é sua. Vai colocar qualquer coisa na sua cabeça? É, não dá, né? Grande abraço, obrigado. Outro, seu, um prazer. 10h57. Gabriela Júlia conosco, está acompanhando o trajeto da Chama Olímpica. Estevam, esse trajeto foi interrompido agora há pouco por uma manifestação de aqui manifestantes que estão desde o início da manhã na Praça dos Três Poderes. assim que a chama voltou aqui para frente da Praça dos Três Poderes, depois de percorrer o Congresso, ali à frente do Congresso, eles bloquearam a pista. Nesse momento, fazem gritos de guerra a favor da presidente Dilma e contra o vice-presidente Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A chama segue agora, está conseguindo, a polícia está conseguindo agora o caminho, né? Mas foi necessário que as pessoas que estão fazendo esse revezamento, os condutores, entrassem dentro de um ônibus que faz parte do comboio para aguardar que a polícia comece a liberar e chegue em negociação com esses manifestantes e o comboio possa seguir. Nesse momento, eles acabam de liberar duas faixas aqui e o comboio começa a se deslocar e o próximo ponto é a ponte JK. Okay. Mas o início do revezamento já começa com manifestações. Ok. Ô, Gabriela, permaneça na linha conosco, você vai... reprisar essas informações agora para a rede CBN, ok? Permaneça conosco, você vai entrar daqui a pouquinho no Repórter CBN. CBN Brasília. O Ministério da Cultura e a Bradesco Seguros apresentam o Museu Itinerante Se Prepara Brasil. O Brasil está se preparando para receber os Jogos Rio 2016 e você está convidado a conhecer a história e curiosidades do maior evento esportivo do mundo. De 4 a 6 de maio no Museu Nacional em Brasília. Não perca! Lei de Incentivo à Cultura. Bradesco Seguros, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, pátria educadora. Atreva-se, sinta a emoção de estar ao lado da Tocha Olímpica Rio 2016. É hoje, 1:30 PM, a segunda troca oficial da Tocha em Brasília, na Premier Nissan do Cia Trecho 1. E mais, Nissan Kicks revelado pela primeira vez ao público. Pedestre, use sua faixa. A CBN quer ouvir sua crítica ou sugestão sobre a nossa programação. Envie um e-mail, faleconosco@cbn.com.br. Repórter CBN.